sobre falar sobre. Outra vez o meu coração te procura. A solidão me tortura. Eu aqui com esta saudade bandida. Falta amor, faltas tu na minha vida. Vem viajar no meu corpo, traz os meus sonhos de volta ao meu sorriso, pelo amor de Deus. Estou perdido de desejo, estou apaixonado, aborrecido, coração magoado. Mas não tem jeito, eu quero ter-te a ti. Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo, obsessão, amor de vagabundo. Mas não tem jeito, eu quero ter-te aqui. Preciso muito de ti. Preciso, preciso de ti aqui. Amor, eu sou teu dependente, coração carente, faz-me enlouquecer. notas, eu vibro um momento. Eu respondo, sou só emoção, mas não tenho palavras para explicar o sentimento mais nobre, mas posso tentar. Quem ama vê os peixes a sorrir, o sol a pedir a lua em casamento. Quem ama vê as estrelas do mar com o céu a dançar. Quem ama vê, quem ama vê. Sem ser eu o amor. gosto de cantar o amor. Todas as faces que ele tem. Eu gosto de cantar o amor, no prazer, na dor, no mal ou no bem. Eu gosto de cantar o amor, dar minha voz ao verbo amar. Eu gosto de cantar o amor, seja como for, gosto de o cantar. Maravilhoso coração, maravilhoso, meu companheiro nos caminhos desta vida. Ambos sofremos muitas horas de tristeza, mas partilhamos os momentos de alegria. Maravilhoso coração, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e a companhia. Tu és amigo quando há dor, és confidente no amor. Quero dizer-te que sem ti não existia. Maravilhoso coração, maravilhoso, quantas loucuras e aventuras repartimos. Recordações inesquecíveis nos ficaram. Tantos amores e paixões que nós sentimos. Maravilhoso coração, maravilhoso. Sou tão feliz quando te sinto a palpitar. Bendita a vida que me dás, quando eu te peço mais, ficas comigo, tu não sabes recusar. Maravilhoso coração, maravilhoso. Não deixes nunca de sonhar, é um pedido. Não deixes nunca de sentir as emoções, as sensações que nossos dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso. Tu és a chama que se aninha no meu peito, para que sempre exista amor, para levá-lo ao meu cor. Eu te agradeço todo o bem que me tens feito. Maravilhoso coração, maravilhoso. Não deixes nunca de sonhar, é um pedido. Não deixes nunca de sentir as emoções, as sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso. Tu és a chama que se aninha no meu peito, para que sempre exista amor, para louvar o meu for. Eu te agradeço todo o bem que me tens feito. Nunca de sonhar, é um pedido. Não deixes nunca de sentir as emoções, as sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso. Tu és a chama que se aninha no meu peito, para que seja I'm

nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. E é sempre a primeira vez em que ela regressa. Ver-te nessa altivez de me olhar preferido. Ver-te assim abandonado nesse timbre padecente, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. E é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de me olhar preferido. Thank you. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Thank you. as ondas do mar, do mundo inteiro, terras da perdição. Arco império, mil almas por pau de canela e mazagão. Pata de negreiro, ira e foge à morte, que a sorte é de quem a terra amou. Mata eterna, laranja Luanda, sempre em flor. Onde sei que nunca vou chegar. encontrar. Ai, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Teus olhos são infinito, onde me posso perder e encontrar. Ai, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Ai, como acredito que os teus olhos são infinito, onde me posso perder e encontrar. Como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Agora penar para aprender a viver. E a vida não é existir para mais nada. A vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe.